Polo após o azul, a retaguarda está ali. Tá pronto, copy? Xandé 6225, pronto, copy? Índia November Alpha, o vento 1110 graus com 09 nós, o altímetro 1014, tem livre pouso, pista 17, Índia November Alpha. American 980 is established, thermal localizer. Call power 18-6. Okay. 980 call power 1186. Switch 18-6, American 980. Salvador, Oceané 6211, não puxe pé, questionamento no 4. Autorizado, chame táxi 6211. American 982. Is the land gear down locked? Papa Romeo Golf Mike X-Ray no Solos 44, livre direita, chama Solo 12, ano 19. 19. American 980. Is the land gear down locked? A for American 980. Roger, have the traffic in sight. The wind is 100 degrees with 08 knots. Clear to land runway 10, American 980. Clear to land, American 980. Índia November Alpha no Solos 45, autorizado backtrack, reporte pista 17 livre. Nada bom. And responde Índia November Alpha, puxa, entrega. Prossegue via Juliette Alfa, pode espera 18-6-1014, uma boa viagem, 2223. Juliette Alfa, 18-6, não pode espera, 2223, obrigado, boa tarde. Salvador, bom dia, São 3663, com autorização de tráfego, Guarulhos, hotel, está pronto para 4. 3663, o número 2, está um instante, o ajuste no 04. 90 on the ground 48. Contact now 121 decimal 9. 21-9 American 980. 980, listen for gate 11. American 980, taxi via Alpha, report before the 3 Juliet. Hey Alpha, hold for Juliet, American 980. Eu bordo, 340 de autonomia, alternando com o fim. 6211, livre táxi, direita, por espera, 18612, eu ajuste no 04, 6211. Pela direita, por espera, 18612. Fala, Bono, 435, para o curso de acionamento, posição 01. Afirmativo, atente a pássaros no sobrevoando o setor de decolagem, ok? Dois ciências, vem com 612 ao vento. Poxa, né? 6225, tá pronto para cópia? Pronto para cópia, 6225. Brasília 320, via Upper Whisky 190, pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nizza. Controle 119.8 e o transponder é o 5503, o Ocean é 6225. Ok, autorizado 320 via Upper Whisky 10, decolada 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nizza. Controle 119.8, transponder 5503, o Ocean é 6225. Correto, Napoli. Dois posições, chame de volta, 6225. Chamará, 6225. 3663, pronto, cópia. 3663, prossiga, chama. Guarulhos 340, para o Whisky 50, pista 10, curva direita, saída da El Lida Bidev. Controle 119.8, transponder 5474, o TAM 3663. 3663, Guarulhos, nível 340, para o Whisky 50. Cola 10, curva direita, da El, Leda Bidev, 119.8, controle de saída, 5474, com ponto, 3663. 5474, tá 3663, chame pronto. Confere, 5474, formarei TAM 3663. Back Dynamic Zero, before Juliet. Back Dynamic mantém position, before Juliet. Holding for Juliet. Salvador, Agulho 923. 319, pode mandar? 14. 14, guarda, Guarulhos, fica previsto. 6219, aliança, fica no lugar. Afirmativo, Oxenem 6219, aguarde para a decolagem. Né, 6211, livre decolagem 10, vento 120 graus com 612 nós. Poderia falar então no zero, né, 6211. Salvador, é o 923, bom? Prossiga. Só uma pequena gentileza, só saída de espera, por favor, ajuda bastante. Tá pronto? Vamos lá. Guarulhos 360, para o Whisky 50, pista 1-0, curva à direita, saída da El Leda Bidev. Controle 1-1-9-2-8, transponder 5471, gol 1-9-2-3. Oi, Silvio, só da El Leda e depois? Bidev. Bidev, tá bom. Tá autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, perícia 50, decola da 10. Curva direita, da El Leda Bidev, 5471, com 198-48 saída. O sexto melhor tempo no treino da manhã, chame para o ator 9-2-3. Ah, obrigado, meu chefe. Chamarei. Obrigadão. Salvador no 435, pronto para o táxi, está com 99 a bordo, 2 horas e 33, autonomia alterna Aracaju. Alternando a melhor cidade do Brasil, Aracaju, e a Juliette Alfa, quando espera 18,6, 1014, uma boa viagem, 1435 a volta. Entre Juliette Alfa, no quando espera 18,6, com o 143. Autorizado, líder. Beleza, obrigado. Passarei 2-2-2-3, vou em conquista. Conquista da presença, beleza? Zuno, vitória da conquista, só um instante, acorda o ajuste no 014. Tá, pronto. 1435, autorizado. Alinhar e decolar, pista no 0, vento 100 graus, são 05 nós. Tem que autorizado, alinhar e decolar, voo 1435. Oscar Bravo, Salvador, prossiga. Positivo, Bravo, reporte visual para pouso. Senero 63 do nono, pode voar externo? Está autorizado, informe visual estabilizado com o marcador, o 63 do nono. Exatamente visual, já tem o campo à vista, vai interceptar, vai informar no ILS 63 do nono. Recife agora, 1288, bom voo. 288, bom fim de semana, senhor. Centro Recife, bom. 1435, decolada 58, o controle 1098, bom voo. 1098, Golden 435. Gol 1465, decolado, subida da EL. 1435, contato vigilância. 1435. Do Walter Market, o 6319. Completo com torre agora, 18-6, tem um bom pouso. 18-6. China 62, assim, feedback, acionamento, gate 01. Autorizado, o China Champagne. Maravilhoso, China 62. Adoro, China 6319. O China 6311, tráfego habitado, livre pouso, piscina 0, vento 070 graus, com 07 nós, altímetro 1094, cheque o trem. Baixar e travado, depois na novela, né? 6-9. Consiga sair da presença pro 4299. 299, ciente, o número 2, o ajuste no 0-9-4, só está de volta. 299, copiou o solo? Copiou no 0-9-4, gostaria de saber a saída prevista. Dael, grato. Estimativa, estima solo para cópia, 1219. Lima, prossegue. Cui, 500, testa pro Scópio, o Marco Palima. Pesado, 500 pés, Veracruz, 17, curva direita, vai ingressar linha litoral. 500 pés, 098, 01, 37 no transfundo, o Marco Palima. Ativo 4, quantos a bordo? 2 a bordo? 18-6, acionamento, táxi, decolagem com a torre, o Marco Papalima, vamos. Solo, Salvador, muito bom dia. É o SAM 3859, cliente do hotel. Tá no gate 03, autorização, Curitiba, nível 340. Curitiba, o número 3, para a cópia, 3859, só um instante. Cinco, dois, dois, um, Salvador, Vitória. Está autorizado a frequência até o retorno, Romeu Cabral. Gole e Eval após direto conquista. Controle 119, décima 8, transponder 5515. Paulo, Genero, 6311. 6311, reporte antes da Juliette, bom dia. Da Juliette. 5221, confirmando 5595, direita após, chama pronto na remota. Paulo, Genero, 6312, autorização Recife, informação hotel. Recife, só um instante, 6312, bom dia, 1014. Bom dia, na resposta, 6312. Quilo Tango Romeu? 5-5. 299 Azul, pronto, cópia. Azul 4299, pronto, cópia. Pronto, cópia 4299. 399 Campinas, 360, Pesolu 16, pista no zero, curva direita, saída da L, leio da Bridge, controle 119.8, transponder 5475, Azul 4299. Xané 6225 para o táxi 84 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, altera com 6225 direita, ponto espera 186, 1014, 6225, bom viagem. A direita, 186 no ponto de espera, 1014, não, Xané 6225, bom dia, muito obrigado. Azul 4299, está autorizado Campinas 2360 da Perzulu no meio, decolada no zero com curva direita, saída da El Leda. Bridge 798, controle 5475, transporte. Correto, portão 8, chama pronto 4299. Chama quanto pronto 4299. Pode fazer o 311 Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia 1. Autorizado, Alema mantém que a zero. Alema mantém a opção. Ô Salvador, bom dia, o T3304, com a informação hotel, autorização Brasília. 3304 da TAM Brasília, da guarda cópia, ajuste no 014. Aguardando, poderia tentar saída? Xené 6225, a linha decola, pista no zero, vento 100 graus com 089. O Xené 6225. Tá livre a decolagem, né, beleza? Xané 62, o nono. Autorizado ali o ingresso de decolagem, pistão 7, 100 com 07 ao vento. Decola. O nome da TAM, pronto, cópia? Afirmo, prossiga. 380, para o ISC 58, pista 10, curva direita, saída da El Leda Sagaz, controle 119.8, 5512 no transponder, TAM 3859. Autorizado 380, Curitiba, via para o ISC 58, decola do 10, curva direita, da El Leda Sagaz, 5512 no transponder, 198, controle 3859. 5592 direita após, chama pronto, 3859, portão 3. 5592 direita após, chamará quando pronto, 3859. Xané 6312 para cópia. Pronto, cópia, prossiga. Recife 350 para o IC 58, pista 10, curva esquerda na Puca, Aracaju, controle 119.8, transponde 5504, o Xané 6312. 3350, Recife, via 358, decolando a 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle 5198, transponder 504, Xané 6312. Correto, chama pronto, 056312. Eu chamei táxi, o TAM 3063. TAM 3304, cópia. 3304, Brasília 380, Pesolu 17, pista 1-0, curva à direita, saída Golio Fito, controle 119.8, transponder 5513, o TAM 3304. Momo Albo após Nitsa. 320, Momo Albo Nitsa, 6225. Cruzamento correto, chama pronto, pushback no momento, TAM 3, 9, 2, 3, está na posição 62 para puxa sala. 62 autorizado, chame tarde de gol no 923. Está na 923. Funcionamento 6312 inicia de imediato, 05. Aqui é o multimediato. Autorizado, então, chame táxi. Temos um Boeing da Gol, já no push no 62, ok? Iniciamos de imediato, 05, chame táxi. 6312. Solo 3304, 10, pega para mim. São 3304, 10, autorizado, chame táxi. Por gentileza, aguarde para o pushback, estacionamento no 1-3. Já temos um Airbus da TAM, iniciando no 1-0.